Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para saudações sensuais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 69º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E todo bom ouvinte de podcast sabe muito bem que quando um podcast chega ao episódio 69, é hora de falar sobre o quê? Sexo, putaria, sacanagem, pornografia. Droga, fala assim. Muito obrigado. E este foi Guizão do Grande Coisa. Fala aí, Guizão. Olá, senhoras e senhores. Estou de volta mais uma vez. Muito obrigado, Alexandre. Falamos que, apesar de ter um convite, dependendo da situação, pode ser considerado um pejorativo, né? Porque o cara foi escolhido a dedo para esse episódio. Não, mas é com o dedo que a gente descobre muita coisa, não é? É, né? Acho que as coisas começam, né? É. E este, para quem não percebeu, eu estou aqui com dois dos cidadãos mais conceituados quando o assunto é da natureza de sexo na podosfera brasileira, o senhor Tato Tarkan e o professor Mauri do We Are Geeks Podcast. É um prazer. É um prazer ser doente e despertar esse desejo idiota das pessoas chamarem a gente pra falar de sexo, né? Não, eu fico feliz de ser reconhecido pelo meu verdadeiro talento. Exatamente, cara. É uma coisa legal, né? Quando a sociedade te reconhece, sim, como um cidadão ativo. É. Ou com cidadão passivo também. Assim, não, porque... dizendo, bicho. Se você é reconhecido assim, parabéns, Guizão. É uma coisa que é importante a gente salientar nesse ponto, por que eu chamei o Tato e o Mauri? Eu me senti, vamos dizer, numa obrigação moral de chamá-los para este episódio, que aliás a gente ainda não falou qual é o tema, mas a gente já entendeu bem qual vai ser o tema, porque eles são os donos e proprietários do domínio jogoseprostitutas.com.br. E sim, ouvinte, você pode inclusive ir agora ao seu navegador e fazer o teste jogoseprostitutas.com.br. Você vai ser catapultado ao We Are Geeks. É o charme. Não, isso mostra a verdadeira essência de um geek, né, velho? O que torna ele geek é só uma tecnologia para acessar a internet para ter acesso ao quê? Pornografia. Exatamente. É o que a gente tava falando no podcast, cara. Leonardo da Vinci inventou o helicóptero pra quê, Mauri? Pra catar mulher. Exatamente. Caraca, você tá no avião? Virou o avião pra quê? Pra catar mulher. É assim que funciona. Ford inventou um sistema pra quê? Pra ajudar os homens a ter um carro para catar mulher. Simples assim. Putaria. Muito bem. Caraca, E é como vocês acabaram de presenciar, é claro que meu querido Gabriel Webler, meu eterno orelha, está aqui no bom assunto, que eu espero que ele não seja tão orelha assim, afinal de contas ele é pai. Porra, se eu for orelha nesse assunto, tá de sacanagem, né, velho? A gente sabe que ele fez só uma vez, gente. É, o importante é fazer bem feito, não importa quantas vezes nesse caso. E no caso, pra não ficar esse cheiro de macho nessa conversa, que senão ia ser muito horrível, eu trouxe aqui a senhorita Ira Morato, ou Ira Croft. E aí, bebê, como é que você tá? Olá, queridos. Aqui. Oi, tá tudo, Ira. Bem. Ai, que emoção participar no meio dessas cuecas. Trazer agora, aqui neste meio. Eu não preciso dizer que eu não chamei a Ira porque ela participa do Freak, né? Eu chamei a Ira porque ela participa do quê? Do Cicast. Do Cicast. É o podcast bem, né, mais porque... cheiroso que tem da podosfera, velho. Com certeza, com certeza. E para quem não entendeu, Porque sim, temos esse nível de geeks e nerds no Paranerdia também. Nós hoje vamos falar a respeito de fetiches. Olha que assunto bacana. Voltaremos daqui a pouquinho para falarmos a respeito dos fetiches mais importantes que tem na humanidade depois dos recadinhos. Je me contiens. Non, Max, non. Recados. Muito bem, estamos aqui para os recadinhos e eu estou aqui com o meu queridíssimo Gabriel Webler. Diga oi pro povo, Gabriel. Oi pro povo! Muito bem, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Em primeiro lugar, quem é nosso ouvinte pelo feed? Qual é o endereço do site, Gabriel? É paranerdia.com.br. E o Twitter? Arroba Paranerdia. E o e-mail? paranerdia@paranerdia.com.br. E se a pessoa tiver preguiça de mandar um e-mail pelo webmail dele, manda como? Desiste da inclusão digital. Desiste da inclusão digital, filha da puta. Você pode clicar na esquerda, na direita do site, tem um botãozinho que é um envelope. Um envelope, se você é muito novo e não sabe o que é um retângulo na horizontal com um triângulo apontando pra baixo dentro, tá? Certo, certo. Isso não é símbolo de nenhuma coisa secreta, tá? Ok. De uma... E temos Facebook? facebook.com/paranerdia ou, né, pra quem escreve face, né, daquele jeito, tem o fb.com/paranerdia. Pra quem quiser saber, temos as novidades também do Comunidades no Google Plus e o DeviantArt do Paranerdia, com os links todos aqui embaixo nos links relacionados. Agora, eu trouxe Gabriel aqui pra essa leitura de recadinho, porque houve um acontecimento, por que não dizer bizarro, neste Paranerdia menor. Você gostaria de relatar para nossos ouvintes qual é esse acontecimento bizarro, Gabriel, por favor? Eu não confio no meu provedor de internet. E o Alexandre tem que passar a não confiar no fornecedor de energia de Niterói. Ampla um beijo no teu coração, seus filhas de uma... É o seguinte, cara. O Alexandre teve um problema. A internet dele morreu logo depois... Internet não, perdão. A luz dele sumiu. Ela falou assim, vou dar uma volta. No meio da... Foi no meio da abertura ou no fim da abertura? Foi no fim da abertura, não foi? Bom, isso aconteceu logo após a abertura, quando a gente tinha voltado dos recados. Em primeiro lugar, eu precisava mutar porque eu tava tendo muita interferência sonora no quarto. E aí, de repente, não mais que de repente, puf, minha luz morreu. E eis que eu estou em casa e eu olho e toco o telefone. Ô, mané, a luz acabou aqui. Aí eu falei, eu paro a gravação? Ele falou, não, dá o teu jeito e continua. Aí o que que acontece? Neste episódio você terá uma coisa totalmente inédita, querido ouvinte, porque eu, Alexandre Nerdmaster, o dono, proprietário e bagunceiro deste programa, não vou mais participar do programa. E quem vai hostear? Quem? Raimundo Nonato? Não! Gabriel Webler! Uma salva de palmas para ele, que ele merece! Tudo bem que eu ouvi o Bruto e ele não rosteou, foi porcaria nenhuma, né? Porque ele ficou, vamos dizer, com fanboyice pra cima do Tato Tarkan e do professor Mauri do Yer Geeks. Mas... Cara, tem um problema com esses dois, eu não tenho culpa. É, tá. Você viu como foi no YouPix? O episódio tá bom do mesmo jeito, gente. Ah, e uma coisa. Ah. Agradecimento ao Tato Mauri, à Dana Lira Croft e ao Guizão por terem me ajudado a conduzir a conversa, porque eu tava, cara, eu tava nervoso. E a minha mão suar. Eu falei, fedeu, o Alexandre não tá aqui, o que que eu faço? Sabe estagiário quando fica, tipo, tá sozinho na empresa da merda? Era eu hoje. 500 anos de curso, 50 anos nessa merda, e eu ainda não consigo fazer esse fazer o Paranerd sozinho. É vergonha demais pra esse ser humano só. Tá bom, mesmo assim eu te agradeço muito, Gabriel. Vamos agora para o episódio, gente. Valeu. Abraço! Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Volta! E é o seguinte, como temos aqui hoje só entendedores no assunto, eu quero saber quem é que vai começar falando sobre o que é o fetiche. Ira. Exatamente. Ela é especialista. Eu sempre tive o fetiche de ouvir uma mulher falando o que é o fetiche. Então, isso é fetiche ou é desculpa, hein? Eu acho que é o fetiche. Bem, não vou utilizar o termo genérico do dialoguês do Wikipedia. Eu acho que assim. Não vou ler exatamente o que está na pauta diretamente do Wikipedia, né? Pra ser mais direta. Eu vou dizer o que é isso. Fetiche pra mim vem o quê? Ele seria um desejo a mais, um sonho a mais do que a gente quer que aconteça sexualmente. Do que a gente se espera. Algo fictício como uma fantasia. É, então, a pessoa... Eu acredito assim. Alguém tem alguma explicação? Na verdade, eu acho que o jeito mais fácil de aprender o que é fetiche é na prática. Boa, boa, boa. E como funciona essa prática? Eu acho que assim, tudo começa quando você sente intimidade por uma pessoa, né? Eu acho que é difícil você simplesmente ter um fetiche, se sentir intimidade ou íntimo pra declarar esse fetiche. É porque eu acho que fantasia sexual é uma coisa que você pode falar de boa. Ah, eu tenho fantasia sexual de transar no elevador. Ninguém vai te achar um bizarro por isso. O fetiche é algo que você não conta. É mais profundo. É mais sujo. Mas será que o fetiche também não pode ser utilizado com prostitutas, por exemplo? Não é uma pessoa que a gente tem intimidade. Ah, sim, Você tem um fetiche de sair com duas mulheres ou com dois homens. Você não conhece, você não tem relação afetiva com essas pessoas. Isso não é considerado fetiche? Não, isso é padrão comportamental. Todo mundo quer sair com duas pessoas do outro sexo. Todo mundo que eu conheço, pelo menos. E meu pai gostaria, se eu perguntasse pra ele. Não vou perguntar porque eu tenho bom senso. Minha mãe não vai ficar feliz. Mas eu acho que sim. Eu também não vou perguntar pra minha mãe, né? Porque vai que... Não, mas isso é verdade. E é bom. É bom. Sem dúvida que é. Mas assim, a origem da palavra mesmo, fetiche, vem de feitiço, né? Então essa coisa, acho que de encantar mesmo. Ah, encantar. Ele canta e encanta com seus fetiches. Vamos aplaudir! Mas eu acho que fetiche não necessariamente depende. Você precisa, por exemplo, tocar a pessoa, outra pessoa. Não, sério, você pode ter fetiches só de você observar você já tá alimentando ele. Então é até diferente, acho que, da fantasia. A fantasia sempre envolve outras pessoas, existe o toque físico. O fetiche não, ele pode estar simplesmente algo muito mais profundo, é muito mais da pessoa do que, de repente, de um coletivo, né? Ou de um casal, ou de um grupo de swing, não sei. Aí depende de cada um. E ele também, apesar de ele estar normalmente relacionado ao ato sexual, não precisa necessariamente ser consumado, né? Um ato sexual assim como nós conhecemos, vamos dizer, a palavra... Penetração, é isso? Não é penetração, mas o convencional. Convencional, né? Ele não pode estar relacionado necessariamente à finalização de sexo, por exemplo. Finalização. Foi bonito agora. Eu senti tipo, que o Guizão ele usa gírias de UFC pra transar. Finalizou aquela mina. Eu vou finalizar aquela mina. Com uma chave de perna. Seguindo a pauta que o nosso querido Nerdmaster preparou, na verdade o termo fetiche nem era utilizado com conotação sexual. Era empregado para referência em cultos religiosos de negros na África Ocidental. Chupa essa. Agora, lendo isso, eu fico... chupa, né? Vindo da África Ocidental, né? Pessoal, só uma coisa. O Alexandre acabou de me ligar aqui, falando que a luz na casa dele caiu. Tá porra. Pois é, eu não confio na minha internet, ele não confia na Ampla, quem fornece energia em Niterói. Então falar de sexo que começa a cair tudo lá, né? Então, ó, vamos continuar o papo. A hora que ele voltar, ele volta. Ele me grita aqui. É, vai ser praticamente, assim, uma homenagem, né? Vai ser homenagem ao Alexandre. Não, não. É um termo legal pra se usar num programa como esse. Não é um termo pra se usar em ocasião alguma. Na verdade, o Nerdmaster, ele tá colocando o fetiche dele nesse programa, porque ele é voyeur. Ele gosta só de ficar olhando, ele não participa, né? E o mais engraçado é que esse aí é o mais comum de todos os fetiches. Que eu não conheço ninguém que não goste pelo menos de olhar. É, tá aí o pornô, né? É o básico. O Alexandre Nerdmaster, ele só fez a abertura. Hã? Hã? Hã? Ele vai gostar de ouvir isso. Ui. Quando você fala desse tipo de coisa, de assunto, o fetiche, você não tem uma porcaria de um limite, né? Que vai tudo da imaginação de quem tá do outro lado, né? Não, o limite é a imaginação dos japoneses. O seu é o limite. Sempre tem um teto. Lá não tem limite, gente. O teto é o que o japonês pode imaginar, velho. É o que ele pode imaginar, esse é o limite, cara. A ideia de colocar tentáculo num pornô, pra mim, é algo absurdo, cara. Não, não são apenas tentáculos, né? São tentáculos de um demônio espacial, né? Espacial, colegial. É, colegial. Necrófilo. Hermafrodita, é assim, não é simplesmente uma coisa. Não dá pra ser feliz só com tentáculos, né? De fraldas. E o pior é que todo mundo lê e todo mundo assiste os fetiches japoneses, né? Cara, mas isso foi estudar pra pauta. Só não, isso. Não, cara, não. Tá bom, tem um limite muito foda, cara, com o consumo de pornografia oriental, velho. Tem um limite, assim, muito foda. Eu não consigo alcançar um nível desse bizarro, assim, não dá. Eu fico imaginando no Japão, assim, que lá é muito regulado, né? Igual tem essas paradas. Eu imagino os caras vendendo um DVD pornô de homem e mulher, cara. Tipo, como quem vende cocaína, sabe? O que você tem aí pra mim? Eu tenho aqui um casal aqui, hétero, aqui, ó, fazendo papai e mamãe. Né? Tipo, mas, ó, fica só no esquema, hein? Fica no esquema, velho. Nem comenta. O que eu vou falar agora também é complicado pra caralho, mas fazer o quê? É uma coisa que tá muito viva na minha cabeça, na minha memória, assim. Eu estudei um ano aqui no Rio e, por consequência, eu morei na casa da minha avó. E nisso, Calma, eu vou explicar. Eu morava junto com minha madrinha, meus primos. Aí eu tava em casa, tipo, sexta-feira, 10 horas da noite, a gente vendo televisão de bobeira, todo mundo na sala. E passa o meu primo, que tem a minha idade, ele passa voado da cozinha pro quarto. Eu falo, caralho, ele, tipo, ele, sabe quando ele dá aquele passo assim em volta e fala assim, tu vai perder, vem cá. Eu, vamos ver o que é. Ele vira pra mim e fala assim, cara, eu esqueci, vai começar agora A Lenda do Demônio na Band. Porra, eu tenho isso aí. Eu tenho isso muito, Pala, é um hentai, um vídeo de hentai, mas muito escroto. Muito escroto. É exatamente o que a gente citou aqui, né? Tentáculos, demônios. Isso tudo. Isso, é engraçado que isso tá muito vivo na minha memória, assim. Eu lembro disso como se fosse ontem, agora. Que e foi... isso explica, de repente, os gostos bizarros que você tem hoje, é isso? É... Também, também. Construir a sua mente. Também, tipo, a caixinha de... Eu vou ficar quieto, não vou ficar me escrevendo. Não vou ficar muito, não. Assim, o que ele botou aqui é bem clichê, bem, bem tranquilo. Vocês já presenciaram alguma coisa muito estranha? Em que sentido? Física, presencialmente? Não, tanto faz presencialmente, online... Foi presencial, é porque fez, né? É isso. Depende. De repente, você pode só assistir. Mas de qualquer forma, você estava lá e isso compromete completamente a sua palavra. Se você não assistiu, então você já foi um voyeur e já participou como um fetiche. Então não. Ainda não. Não, mas assim, por exemplo, então tá, vamos lá, vamos tentar diminuir o comprometimento. Online, já presenciaram alguma coisa muito estranha? Mas tipo aquela coisa, cara, que você fala assim... Internet você acha muita coisa estranha, cara. É só você procurar. Ah, aquela coisa assim... Não, nem procurando, velho. Você pode procurar uma coisa e encontrar algo que você não quer. É, também. Escreva fetiche no Google, desabilite o Safe Search. Vou fazer isso agora. Vamos ver o que vai dar. Eu vou ver, não. Quero ver o que eu vou encontrar. Fetiche. Vamos ver, então. Eu estou vendo pessoas amarradas, dedo na boca... Saltos, alfinetes com um balão cheio d'água. Vocês viram que ele nem precisou desligar o Safe Search, né? Não, o meu tá sempre desabilitado, cara. Eu que monto as imagens do Yagi. O meu, cara, também, eu não me preocupo. Tá habilitado. computador é pessoal, velho, não me importa. Um cara comendo traveco, um salto. Cara de graça chupando uma meia numa máquina, numa lavanderia. Nunca vi, cadê isso, velho? Peraí, caralho. Pingando cera de vela na língua. Nossa senhora. Não, tá, mas aqui, mas ninguém respondeu o que eu perguntei. Alguém viu alguma coisa online que, tipo, perturbou a sua memória durante muito tempo? Cara, a questão é, quem viu a coisa que mais perturbou a memória? Porque, assim, impressionante, cara. Todo mundo aqui já deve ter visto alguma coisa bizarra. Ah, velho, assim, de que viralizou pra mim é Two Girls One Cup, cara. Cara, sanduíche de buceta. Ah, mas eu não acho isso, tipo, extremo, velho. Cara, o que mais me assustou em sanduíche de buceta foi ela tirar a faca da buceta e colocar de novo no pote de maionese. Isso pra mim foi uma agressão. Todo mundo sabe que é azeda, né? Todo mundo sabe que é azeda. Sabe. Vocês já ouviram falar, eu não sei se isso é fetiche, cara, pra alguém provavelmente deve ser, mas tem o One Guy One Cup, correto? Sim, ah, sim. E tem o One Guy One Screwdriver, vocês já viram esse? Uma chave de fenda? Exatamente. Eu não quero saber o que ele faz com a chave de fenda. Não, eu não vou procurar isso, não. É aí que eu ajudo vocês. Não, eu não quero. Guizão, por favor, não faça isso. Olha, gente, eu acho que, para mim, não tem nada, nem não só em fetiche, em pornografia, quanto em filmes de terror também. Nada me faz aceitar o fato de alguém comer cocô. Eu acho que isso tá no extremo pra mim. Assim como tipo, chuva dourada, isso aí pra mim, cara. Foi demais. Eu sei que, assim, o termo é bem comum, mas assim, não desce. Não precisa nem ser pornográfico. Aquele filme da Centopeia Humana, eu tenho nojo daquele filme, não é não pela operação, não é pela bizarrice. Eu não suporto aquele filme. Assim, o simples fato de alguém estar com a boca na bunda de outra pessoa quer dizer que alguém vai comer cocô. E isso, pra mim, não desce. E cara, nessa hora você só grita, primeiro, né? É o primeiro da fila, velho. Tem que ser o primeiro da fila. Verdade. Geralmente a gente já sabe que é o tato, né? Cara, eu sou mais rápido nessas horas. Cara, é, o pior assim, é que o último vai pegar o cocô de dois, né, cara? É foda aí. Sério que é isso que te preocupa? Sério que essa é a maior preocupação do mundo? De você estar com a boca costurada na nádega de alguém? Sério. De repente a gente pode acontecer, né? Você sabe, a gente encontra um cientista alemão doente. Nunca se sabe. Eu queria saber, por exemplo, pra mim, pelo menos o fetiche ele tá ligado a coisa muito extrema. Pelo menos tudo que é extremo acaba podendo ser ruim, né? Tudo em excesso acaba sendo ruim. Vocês acham que o fetiche ele pode estar ligado a uma certa, sei lá, doença da pessoa? Tipo, algo, uma doença mental mesmo, sabe? De a pessoa desejar aquilo, querer ter aquele extremo. Não, cara, eu acho que eu... Ou todo mundo tem, é natural. Todo mundo tem algum tipo de fetiche, ela pode não soltar isso por conta, sei lá, de uma cultura mais tradicionalista. Depende de como funciona a sua família. Acho que isso varia também contra a sociedade. Mas eu acho que, na verdade, o fetiche ele reflete... Olha só, profundo. O fetiche, ele reflete bloqueios do seu subconsciente que você vai colocando no seu dia a dia ou que são parte da sua construção, a construção da sua personalidade. E aí, quando você se torna adulto, porque esses caras que são, tipo, puta pau mandado na empresa, ele chegando em casa e bate na mulher, sabe? Não bater na mulher de machucá-la, mas de ter a relação de sadomasoquismo, sabe? Ou de dominação. Eu acho que isso pode refletir como uma característica do seu subconsciente nesse fetiche. Mas, por exemplo, isso um dos fetiches... Isso explica muito sobre a pedofilia, né? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, um dos fetiches é a pedofilia, mas na nossa sociedade isso é considerado um crime. Exatamente. Mas até onde isso é crime ou não, ou isso é bom ou ruim, ou os outros fetiches, só porque não são considerados crimes, eles são melhores. E por ser um extremo é muito complicado. Cara. É bem complicado mesmo. No caso da pedofilia, eu acho bem complicado, porque você coloca a pessoa numa situação onde ela tá, teoricamente, abusando de alguém que não pode se defender. Ou alguém que não tem opção de escolha, não, né? Não tem condição de escolha ainda, maturidade. Exatamente. O que não tem nem informação suficiente sobre a situação, entendeu? Aí é complicado. Eu acho que, sei lá, uma menina... Às vezes tem, mas até por medo, né? No meu segundo grau, eu estudei com um cara que ele era pedófilo. Não, ele me falou isso, assim, abertamente. Ele não escuta o programa e também... Hoje ele se tratou mesmo e tirou isso dele. Ele se tratou mesmo, tipo, fez tratamento com psiquiatra mesmo, tomou aquele remédio, aqueles calmantes fortes. E na época, eu tinha... Ele tinha, sei lá, acho que... Ele devia ter, sei lá, acho que uns 19, 20 anos na época. ele me reconfessando isso pra mim, que ele tava nervoso, angustiado. Eu falei, cara, mas por que que você gosta disso? Porque, sei lá, alguém, justamente me perguntei isso que você falou. É, alguém abusou de você? Alguém fez alguma coisa pra você? Alguém fez alguma merda? Ele, não, cara, é porque eu não resisto, eu acho muito bonito aquilo tudo pequenininho assim, graciosinho e tal. E ele falando que a atração dele, no caso, não era aquela coisa reprimida, mas sim porque ele não sabia o porquê ele achava aquilo lindo. Ele se sentia uma atração foda por isso. Isso também pode ser pelo fato do cara não se sentir competente pra pegar uma mulher foda. Não duvido então, também, é, sabe? Também não duvido. Pode pegar uma menininha, entendeu? Não duvido. Assim como tem cara que pega a mulher feia porque ele não se acha competente pra pegar as mulheres gostosas, entendeu? Ou o cara que gosta de mulher que é feia pelos padrões da sociedade, né? Porque feio e bonito faz, na verdade. Agora, a grande questão é, por que o Gabriel, com 20 anos, estava no segundo colegial, né? Não, não, não. Agora a merda, eu não ia falar isso, agora a merda. Ele tinha 20 e pouco, tinha 15. Ah, tá. Eu sou pedófilo, eu gosto de gente pequenininha, criança. Inclusive, eu tô querendo te comer, você tá afim? Ele repetiu o dia, não vale. Não, tipo, tava no primeiro que tava um ano já de segundo grau. Eu não sei como é que tá a legislação vigente, mas o consumo de material de pedofilia não era crime, né? Não era, não. É crime, é passível de cadeia. Então, eu sei que você gravar, você produzir, você hospedar, por exemplo, imagens e vídeos de pedofilia é crime. Agora, se eu não me engano, quando você assistia isso, não era, ou é? É, você consumia, é crime. Se eu não me engano, é crime. Ouvintes que me corrijam, mas se eu não me engano, é crime. Agora eles estão tentando fazer isso com maconha, com caindo. É. Olha, consumiu, tá preso. Tem dois. Eu quero denunciar, tem dois caras fumando maconha que eu tava preso também. Teve o guitarrista, isso não tem muito tempo, o guitarrista do The Who, o Pete Townshend, ele faz parte de grupos contra pedofilia, abuso de menor, de qualquer nível que seja. Ele faz, ele ajuda com dinheiro, ajudando a investigar e tal. E na Inglaterra, que é onde ele vivia na época, ele foi preso porque acharam o número do cartão de crédito dele vinculado a um site de pedofilia. É, mas deve ter comido muita menininha também na época, era famosa. Não, assim, o que ele faz isso hoje, eu não sei. Mas se ele fez isso há muito tempo atrás, aí já são outros 500. Mas ele tá investigando e prenderam o cara ali. A pedofilia na nossa sociedade, assim como o estupro, né, cara, que também não deixa de ser, né, um tipo de fetiche para algumas pessoas, é o tipo de crime, né, considerado crime, que atualmente você não precisa nem ser condenado, né, cara. Basta alguém acusar você e Nossa, a vida acabou. Já era. Basta um cara apontar e falar, esse cara é pedófilo, esse cara é estuprador, sem prova, sem nada, né? Claro que sem prova nenhuma você vai ser inocentado, mas, cara, já era. Mas não vai, você vai ser inocentado, mas não vai livrar você de um possível linchamento na rua, já, né? Já era, sem motivos. Agora, olha como a nossa sociedade é um pouco complicada em relação a isso. Se você é homem e acusa uma mulher de estupradora, exatamente. Ela você é viado, estuprou. Viadão, você é viadão. Assim, então, exatamente. É foda, né? Mais ou menos isso. Deve ser chamada assim, né? Porque você, como homem, você tem que estar disposto ao sexo o tempo todo. Não importa pra quem. Exatamente. Da mais gostosa, a mais baranga. Não, e não, entendeu? Importa se ela botar uma arma pra sua cabeça. Exatamente. Não, aí é outro crime. Né? Aí é outra situação, é ameaça. Entendeu? Mas, tipo, se ela só chegar e ficar forçando, falando, ah, vou falar pra todo mundo que você é viado, por mais que também seja uma ameaça, é diferente. E você provavelmente... Eu queria ver um juiz falando que realmente a mulher estuprou o cara, sabe? Isso aconteceu, cara. Isso aconteceu, sei lá, na Islândia. Aconteceu. Sabe? Mas no Brasil isso não acontece nem fudendo. Não, tá falando no Brasil, onde tem o maior... O Brasil onde tem o maior índice de cabras estupradas, sabe? Não dá pra falar, né, cara? Aproveitando esse que você falou das cabras, qual é o problema desse povo que gosta de um bicho? Que gosta de bicho, assim, se você gosta de gato, bicho, tem um em casa, tudo bem, entendeu? Sei lá, eu gosto de um cachorro. Se você gosta sexualmente de animais. Exatamente, que gosta de bicho, é nesse sentido, zoofilia. Cara, mas tem sentido do tema do programa, entendeu? Entendi. Não, mas ó, sem preconceito, é bicho e bicha, tá? Exatamente. Por favor, vamos usar os não dois gêneros. Não importa o gênero do animal. Cara, eu acho que é complicado porque, assim, muita gente curte animais. Tanto que, meu, tem muito vídeo pornô, profissionais de grandes produtoras com animais. E é considerado crime? Eu não sei isso. Então, cara, eu acho que existe uma briga aí em relação à sociedade protetora de animais com essa questão de seres humanos transando com animais, sabe? É, eu acho que é tipo um crime de maus-tratos, sabe? Mas ainda não é considerado crime, porque apesar da internet, todo mundo acessar a internet, mas se você for nas poucas locadoras que ainda sobraram, na seção de pornô ainda tem grande número de pornografia com animais. Tem um jagunço na minha cama, nunca esqueço. Como é que é? Tem um jagunço na minha cama. Agora a pergunta... Eu não sei, eu acho que assim, o fetiche com animais vai muito além do que a gente gosta de animais. Uma pessoa normal que gosta de ter um animal em casa, gosta de brincar. Um sexo com animais, ele é muito estranho, meu. Eu já vi filme pornô com animal, é muito estranho, cara. Não, eu ia falar que é muito complicado, porque... Você fala, meu, como esse cavalo consegue entrar dentro dessa mulher? Exatamente. É o braço, né? Porra, é sério? Bicho, não, velho, é sério. Não, mas eu vou falar pra vocês que de todos os animais que eu acho que existem de filme, tá, o cavalo é o único que curte mesmo, né? Não, ele vai. Cavalo vai afim, velho. Cavalo tá afim, monta mesmo, dá pulinho pra trás, esse aí tá afim, tá ligado? É bobo ele, né? Esse assim, se formos ter que classificar atores pornôs profissionais, cavalo pode ser um deles. Cara, eu fiquei pensando aqui, como que é a cabeça de alguém que curte um negócio desse? Mas eu pensei aqui na minha mente insana, sabe um jeito legal de você descobrir o que se passa nessa cabeça? Dessa pessoa que gosta de zoofilia, ler um conto erótico escrito por uma pessoa que gosta disso. Porra. Porque a pessoa, ela escreve passando os seus tesões. Eu abri aqui um pelo caso, no caso tem uma bonita, né? Abriu aqui por acaso no meu favorito? Não, eu abri aqui. Ele foi rápido porque, velho, já tá guardado. Porque que vocês começaram a falar, eu levantei aqui e busquei nos contos eróticos. Esse, no caso, é escrito por uma autora chamada Carne Louca. E o nome do conto é Comida pelo Meu Dog. Aí ela diz, eu vou citar um trecho. Bom, quando eu fiquei só, o sinistro brincando de pegar bola que eu jogava estava perto da varanda de sutiã e calcinha. Só um minutinho, o cachorro chama sinistro. Exatamente. Eu imagino eu sendo uma carioca escrevendo isso. Sinistro. Sinistro. Mas eu não vou acreditar. Até que o sinistro chegou perto de mim e começou a lamber meu pé com aquela língua áspera. Ai, me deu arrepio. Mas enfim, eu tirei a calar dele do meu pé e mandei ele parar. Mesmo eu estando muito excitada. Olha que bizarro. Eu não aguentava mais. Eu tava sentindo falta daquela rola. E quando eu entrava... Sentindo falta, né? Sentia aquelas bolas entre minhas pernas. Ai, que delícia. Só que não deu pra aguentar. Eu fui pro meu quarto, chamei o sinistro, tirei toda a roupa e me masturbei. Gozei na hora, o sinistro sentiu o cheiro de gozo e veio lamber minha chaninha. E começou a gemer feito louca e falava, vai sinistro, lambe sua cabela, vai lambe sua putinha. É isso que passa na cabeça de uma mente insana dessa. Sim, não tô falando, você pode ser um ouvinte do programa agora que gosta disso. Eu, particularmente, acho isso fora do padrão. Eu acho isso me agride. O insano é ouvir vocês lendo isso e não achar estranho que vocês estão lendo algo desse tipo. Cara, porque eu posso ler qualquer coisa. Eu fui educado de uma maneira que eu posso ler qualquer coisa. Meu filtro está daqui pra dentro, entendeu? Eu vou escolher. Vocês já viram filme pornô de animais assim com cachorro? Não, graças a Deus não. Já viu? Eu já vi. É muito estranho. Eu já vi também. É muito estranho. Eu vi pela curiosidade. Não, tudo bem. Pode ficar valendo. Cachorro, cavalo, boi. Não, eu vi porque um casal, acho que eu devia ter uns 15 anos, um casal aqui que morava perto da minha casa, casal assim, de pessoas de idade, era tia da minha amiga, e eles me emprestaram pra mim e pra outros adolescentes. Olha o que pensa um casal emprestar pros adolescentes assistir. Uma fita escrito Minhas Férias. Totalmente. Férias de 85. Férias no rancho. É muito estranho. Porque assim, primeiro que como que uma pessoa consegue chegar ao orgasmo com aquilo? Porque o cachorro, ele não pensa em nenhum momento naquilo que ele tá fazendo. É muito diferente de quando um cachorro tá acasalando com uma cachorra de verdade pra ter filhotinho. É muito diferente. É só prazer. Então, pra pessoa, né? É muito estranho. Porque nem ele sabe o que ele tá fazendo ali, mas a mulher acha que ele sabe o que está fazendo. Ah, cara, é muito foda, velho. Sei lá, não consigo entender nenhum dos casos. até mesmo um cara se alinhando com uma cabra, com uma galinha, com uma vaca, a não ser que isso sejam, sei lá, adjetivos para uma mulher do gênero... do humano. É, exatamente, da espécie humana, eu acho isso inaceitável. Eu vou te falar, eu sei de uma história que é o seguinte, a mulher era a esposa de um médico, deve ser ainda, ou não mais depois dessa história, o cara vivia de plantão e tal, e parece que eles tinham um relacionamento meio conturbado, e ela tinha um dog alemão, e ela resolveu aliviar-se com o dog alemão e o dog alemão engatou na mulher, cara. Caralho, engatou e teve que ir pro hospital. Foi pro hospital no plantão do marido. Aí ela falou não, em cima dele. E a explicação pra isso? Eu tropecei e caí. A vida é como... É, basicamente. Eu tropecei e caí e o cachorro veio por cima sem querer. Estava muito calor, eu estava andando nua. Eu estava lavando a área nua e o cachorro estava deitado de barriga pra cima. Né? Eu escorreguei de manhã e acordei, ele estava travado em mim. Arrastando pela casa. E aí grudou. O dog alemão estava me arrastando pela casa. É. Não, mas vamos falar de umas coisas mais leves, cara. Necrofilia. Vamos lá. A gente podia falar quais fetiches a gente considera saudável e a gente aprofunda neles. Beleza, o que, assim, o que a gente considera saudável, eu acho que não pode nem precisa nem ser saudável, mas socialmente aceitar. Aceito, sabe? Na nossa mente doentia. Zoofilia, pra mim, não é aceitável. Ah, eu acho aceitável, cara. Você acha aceitável? Eu acho aceitável, cara. Será que você vê um cara comendo uma vaca, você eu fala, não faria, beleza. Mas eu acho aceitável. Eu acho que tá dentro da possibilidade. Sério? Cara, eu não vou dizer que é aceitável, gente. Cara, ela faz parte de uma série de culturas brasileiras, tá na cultura, né? Nacional, cara. É a bunda, carnaval, futebol, cachaça e comer animais. O churrasco tem que ser diferente, né? Eu não vou dizer que é aceitável, mas eu sou do interior. Eu já vi várias histórias de muito moleque, meu, de fazenda, de sítio, cara virgem. O cara não faz porra nenhuma, trabalha o dia inteiro no sítio, cuidando de vaca, não tem mulher. Olhou pra vaca, não tem tu, vai tu mesmo. Ah. Tem cara que tem vergonha depois de assumir, mas tem muita gente, muito moleque no sítio, perde virgindade com vaca e cabra. Nossa, pra mim é too much, cara. Isso passa do limite, pra mim, tudo aceitável. Tá. Eu acho muito isso, e não chega a ser nem fetiche. Assim, tem gente que é cara de pau e fala mesmo, não tinha e eu queria fazer, e ela tava ali, aí, adolescente. Você cita com uma borboleta que estiver voando. Olha aqui, uma pedra. Não, a pedra pode estar parada. Peraí, depende do formato da pedra. Não, adolescente, cara, é qualquer coisa. Bateu o vento, então, velho. Então, aí eu tô da vaca, molhadinho. A saiu no sol, fez sombra, se sente. É. Não, quentinho. Certeza, velho, que ele vai traçar. O moleque vai ver, já tá lá. Eu não acho bacana, mas eu acho que tá dentro do aceitável ainda, sei lá, dentro de todas as possibilidades, eu acho que é o menos pior. Tá bom, então vamos lá. Ira, o que é aceitável pra você? Só se for com amor. Olha só. Né? Eu vou pegar uma modinha que está agora entre as mulheres, apesar de eu não ter lido ainda, né? Mas é o que mais se comenta agora. A gente pega o exemplo de 50 tons de cinza, que é o que está fazendo essa da mulherada. É, os 50 tons de cinza é o fetiche puro, né? Puro e bruto. Totalmente. Então ali ele fala do quê? Ele fala de algemas, do sadomasoquismo, do sadismo, ele dominação. Também dinheiro, por que não? Exatamente. Mas dinheiro não é fetiche, porra. Depende. Posso, depende. É tudo, né? Uma pergunta, esse 50 tons de cinza é a versão moderna daqueles livros Priscila, Sabrina... Isso aí, mais ou menos. Ah. É que esse Priscila e Sabrina, eles tinham os disfarces de lugares. Era mais localização, aquele romance em praia, na floresta, não sei onde. O caso dos tons de cinza, não, ele é diferente de fantasias. São fantasias sexuais, fantasias de uma mulher. Então lá, aquela mulher, eu não li o livro. Eu não sei sobre a escritora e não sei sobre as leitoras. Então, assim, eu vou generalizar o que eu acho, o que eu imagino que seja. Então tá lá, a mulher que tá casada há 40 anos, né, nesse estado da vida, né, já teve filhos, tá chegando os netos, teve aquele casamento tradicional, aquela vida sexualmente tradicional. E aí vai ler um livro que vai falar sobre o quê? Sobre mulheres que começam cedo sua vida sexual. Tudo que ela não pôde fazer. Aí vai trabalhar sobre a dominação, sobre os desejos, sobre o amor proibido, o sexo proibido, e ela ter que decidir entre a vida dela e o sexo, muito mais além do que Bianca, Sabrina, onde era só o romance. E é o que tá fazendo. Sex Shops hoje tá vendendo pra caramba algemas de pelúcia por causa desse livro. Cara, graças a Deus, eu sou super adepto da gema, cara. A algema acho que é uma coisa bacana. É, outro dia eu fui algemar ele, velho, ele ficou mó feliz. Não, eu tô mamando de seu cu. Mas eu não consigo, não. Eu não consigo imaginar ser preso, não. Eu gosto de prender os outros, acho bacana. Cara, eu vou te falar que tem uma tia minha que... Que te prendeu. Não. Uma tia minha que é policial. Não, eu fiz, não. Tudo bem que eu já fiz muita merda, mas minha tia me prender assim é muito doentio, cara. Tem um amigo meu que... Meu amigo, meu, que na verdade, verdade desafio não, eu nunca admitiu que comeu a tia dele, cara. Caralho. É não, verdade, não, velho. Desgrilo. Calma, pô, deixa ele contar a história dele, mano. Para de cortar o host da parada, desculpa, velho. Desculpa. Cara, você todo mundo que tá aqui é visita e pode fazer o que quiser. O Alexandre não tá aqui. Oh, tá. Então vira aí. Vira aí. Pera aí, então. Cadê as algemas? Graças a Deus eu tô no Rio. É... Cara, tem com uma... óleo ou sem óleo? Ih, já tem areia. Pezinha de aquário. É, assim, você. Uma caixa de TV de 14 polegadas de tubo, sabe qual é? Imagina cheio desses livros, Sabrina, Priscila, não sei o que, ela tinha um monte. Isso eu devia ter só 16 anos. Eu tenho 27 hoje. Eu fui a Macaé, eu tinha 25. Ela pegou aquela caixa e falou assim: Gabriel, vamos num sebo aqui perto comigo? Eu falei, tá bom. Ela pegou e deu a caixa na minha mão. Não me toquei do que era. Chegou no sebo, ela virou pro cara e falou assim: toma, eu quero trocar. O maluco abriu. Tudo Harry Potter. O maluco abriu a caixa e ele falou: porra, tava procurando isso. Tirou, cara, tinha pelo menos uns 40 livros ali. Safadinha, hein? Não, mas o mais legal não foi ela trocar aqueles livros. Foi ela trocar aqueles livros por outros dos mesmos títulos. Ela curte essa temática. Ela isso. Se amarra nisso, você não tem noção. Depois de muito tempo que eu vim a saber sobre o que eram aqueles livros, eu falei: é, né? Fazer o quê? É. Ele pensou: é de família. É genética. É genética essa porra. Tá bom. Já ficou comprometido. Cara. Não tem o que falar sobre isso. É complicado. Guizão, e aí, Guizão? Quem eu? Você viu o jogo do se Corinthians, entrega. Mano? O Guizão gosta de ser amarrado? Olha que pra amarrar o Guizão tem que ter muita força, hein? Tem que ter muita corda. Pra encarar. É, cara, eu trabalhei numa editora de revistas e ela tinha um segmento de parte de esotérica, essas coisas. E uma vez eu fui no estoque, né? No estoque não, no depósito, né? Comecei a ver o que tinha lá, várias revistas, CDs de jogos. Uhum. Várias revistas com CDs de jogos encartados e tal. Aí chegou um maluco grandão, um portão perto de você. Ele falou: se deita que eu vou lhe usar. Não, ele falou. Eu tava lá, cara, e eu achei assim uma estante inteira, cara, só de revistas eróticas. E assim, não eram vários exemplares que encalharam, era um exemplar de modelo do que mais vendeu, sabe? Tipo assim, tinham muitos, cara, muitos. Então eu acho que essa literatura, ela só veio mudando, né, com o tempo, porque se mantém no mesmo interesse, né? Eu acho que pornografia foi a primeira coisa que realmente o ser humano, ele criou desde que ele se entende como ser humano. Uhum. Então, isso só tá mudando de mídia, né? Não, eu acho que essa parada do fetiche, ele é construído depois que o ser humano obtém, assim, uma consciência um pouco mais, uma autoconsciência um pouco maior. Eu acho que o ser humano, acreditando, lógico, na teoria do evolucionismo, vamos levar em consideração que nem todo mundo acredita nisso, mas eu acho que o ser humano, quando o animal, não precisava disso, porque o animal em si não tem fetiche, tem um buraco e tem... Ele tem uma necessidade, tem né? Exatamente, tem o macho e a fêmea e existe a necessidade, não há nada além disso. Agora, quando você ultrapassa o limite do animal... entre aspas, irracional, você, né? Você passar a criar coisas. Exatamente, criar fetiches. Entendi. Por exemplo, aqui na lista da pauta tem fantasias sexuais, masoquismo, pedofilia, podolatria, sadismo, voyeurismo, zoofilia. Queria saber do senhor Tato, tá, qual desses você que é aceitável? É, não. Ah, pensei que ia falar assim. Não, qual você se identifica mais? Qual que eu me identifico mais? É. E vou eliminando, né? Caramba, daí pode repetir, velho. Porra, que difícil, mano. Ah, vai, vou perguntar pra alguém que vai responder. Ira, qual que é você se identifica, né? Porque que vai ficar susto. E eu me identifico ainda. Peraí, quais são as opções? Ó, fantasias sexuais, masoquismo, pedofilia, podolatria, sadismo, voyeurismo e zoofilia. Acho que a pergunta é em quantos você se enquadra. Essa é a maior dúvida, não era, tipo... Peraí, deixa eu fazer os check-in. Por exemplo, eu não sabia, por exemplo, sadismo. Eu não conhecia esse termo, sadismo. Eu aprendi aqui na pauta, que é prazer em causar dor. A gente chama como sadomasoquismo, né? Então, sadomasoquismo é porque é a dois, né? Que o cara fica... a relação dos dois. Sim, o papel que gosta de apanhar e o que gosta de bater. É que é o sadomasoquista é o que gosta de apanhar. O sadismo é aquele que gosta de bater. Tanto é que a gente tem o costume de... Não, é o masoquista. Masoquista é o que gosta de apanhar. O sadomasoquista, na verdade, é o que gosta dos dois. E o sadismo é aquele que... É, o sadismo é o que mais leve. Sadis, né? O sadismo é sadis. Mas assim, até que ponto a gente vai saber o que é um sadismo ou não? Porque vai me dizer que nenhum de vocês aqui gosta de dar um tapinha. Não, é não, da hora mas, dar um... Não, mas você acha que isso não entra... Não, mas isso não chega a ser... Porque sadismo, né? O fato do tapa é pra causar uma dor. Claro que não é pra causar dor insuportável. Mas o prazer pra mulher é você... Não, mas eu acho, Iro, eu acho que... Até falar Alabama. Falou a palavra-chave, para. Ó, quer ver um exemplo disso? Você põe no navegador agora aí. Lógico, eu ou o Alexandre, que editar esse negócio, vai cortar, mas coloca aí no teu navegador. .com. .com. Medo, hein? Muito. Peraí, tá carregando. Maurinho tá baixando já, velho. Pô, isso tá tão lento. Desses fetiches mais comuns, o que tem mais a ver comigo são as fantasias sexuais. Eu acho elas super legais, super leves. Não é pesada como masoquismo, nem pedofilia, muito menos zoofilia. É algo saudável que qualquer um pode fazer e, na minha opinião, deveria fazer. Pra mim, por exemplo, o sadismo, apesar de não gostar, pra mim tá na frente, por exemplo, de podolatria, velho. Não, pra mim, o sadismo tá na frente de fantasia sexual. Você prefere bater? Eu prefiro bater do que ver a pessoa fantasiada. Se eu ver a pessoa fantasiada, eu vou vontade de bater. Não, aí depende... Deus. Depende do que você vai ver a pessoa fantasiada. Qualquer porque coisa. Assim, a fantasia sexual, ela pode ser, é o que te dá tesão. Porque, por exemplo, é o que te dá tesão. Quando eu falo fantasia sexual, não quer dizer que eu espero ver o meu namorado vestido de Superman em casa. Ah, não? Você prefere aquela cuequinha do elefante? Nossa, prefiro Lanterna Verde, isso. Não, que é bizarro demais. Eu prefiro Batman. Só tem um problema agora. O Guizão não respondeu ainda. Qual e aí? A pergunta que a gente fez nisso. Clay, qual que você se enquadra? Já respondeu o Tato, já foi o Mauri, a Ira, agora não, você. Eu não falei qual que eu me enquadro. Eu falei que eu preferia. Eu falei que preferia sadismo a fantasia sexual. Ah, tá. Eu acho que coloquei. Eu, que não, como o Mauri falou que preferia sadismo a podolatria. Podolatria, pra mim, pô, é que assim, pra mim é pedofilia embaixo de tudo. Dessa lista de fetiches considerados comuns. Em cima, zoofilia. A gente tá montando uma escala. Exatamente. Isso. Depois disso, podolatria, porque eu acho que pé é uma coisa horrível. Também não curto. Só não é pior do que comer uma vaca ou comer uma criança. É essa escala que eu tô fazendo. Entendeu? Aí depois é masoquismo, que pra mim é algo insuportável. Não gosto de... Sentidor. Não acho legal. Eu prefiro tesão. Eu prefiro pé do que sentidor. Você prefere? Tipo, depende do pé, cara. Ah, mas eu já fiz massagem no pé da minha avó, velho. Entendeu? Tem que colocar na escala, velho. Não, você tem que tirar essa imagem da sua cabeça. Massagem no pé da avó não tem nada a ver. Foda, cara. Foda. Marcou. Isso é trauma pro resto da vida. Exatamente. Podolatria fora. O cara tá na cama, a menina tira a meia da menina, ele vem na cabeça, aquele flash. Ele vem a pé da avó. Nossa, já avó aqui. Por exemplo, chulé, velho. Você tira e tem chulé, sei lá, velho. É que, sei lá, eu já trabalhei como massagista, então eu lidei muito com isso. Então eu acabei absorvendo, sabe? Você absorvendo não, você passa um creme hidratante e coloca um cheiro. Passa reto, Mas sei lá, por exemplo, dessa lista, o que eu acho, o que eu mais curto, cara, é voyeurismo. É, voyeurismo? Isso pra mim tá dentro dos meus fetiches. Voyeurismo, isso realmente é um dos meus fetiches. Eu acho voyeurismo uma coisa legal. Ver os outros é uma coisa bacana, não, né? É pior, não, é normal, né? Eu nunca vi, mas eu tenho vontade de ir, por exemplo, numa casa de swing, daquelas que tem, tipo, balada. Sim, é muito da hora isso, Ira. E em que as pessoas podem ver. Mas eu acho que é proibido. Tanto é que eu... Não, acho que não, é totalmente aberto. Tem assim, lugar são que tem níveis. Sala que você pode ficar assistindo, tem sala com buraco pra você ficar a mão interagir. Então, sala tem as salas com buracos, tem as salas de vidro e depois tem as salas onde vai todo mundo. Meu, tem uma sala assim que você controla a luz interna dela pra você permitir o que as pessoas podem ver ou não. Então, quanto mais luz, mais as pessoas de fora enxergam. Quanto menos luz, menos enxergam. Então, a pessoa de dentro também brinca com as de fora. É muito foda. Eu tenho maior interesse. Eu e a Morena, a gente já até conversou da gente ir visitar uma casa assim, fazer um podcast sobre isso depois, algo assim. Eu acho interessante o voyeurismo também. Também é algo assim que ele... Pra uma primeira vez, pra um começo, sei lá, é algo que você pode experimentar sem envolvimento algum. Se você não gostar, você pode virar as costas e ir embora. Pois é. Ah, sim, cuidado na hora de virar as costas. Só uma vez. Tem que virar as costas, você tem que sair de costas. Né? Exatamente, vai com as costas encostadas na parede. Só cuidado com o buraco de interação, né? Não, assim... Ainda mais uma casa de swing, né? É. Assim, mas essa questão o perigo do... mora ao lado. A questão do voyeurismo, ela é tão forte que não é essencial, né? Você pode, na troca de fotos, sim, tudo, naquele perigo de você sabe que está sendo visto ou pode ser presencialmente ou por foto. Não é só você ver, mas também o poder ser visto. Tem toda aquela excitação do eu estou dentro do carro e posso ser visto a qualquer momento. Tem rede social só pra isso, sabe? Tem um, assim, tipo, fotolog da vida só pra pessoas que querem postar fotos qual delas peladas. Vamos dar dica pras pessoas, Maurício. Você já falou disso mesmo. É, sexlog.com.br. É o meu predileto. Sim, eu não queria falar... O link tá no post. É, não queria... eu não queria falar porque é jabá, né, de graça. Também tem muito Tumblr hoje que tem isso, né? Eu, por exemplo, sim, tenho o meu posto de sujeira aqui, o feed do Google Reader, que tem uma pastinha aqui que tem um monte de coisa. E tem uma penca de Tumblr que é só disso. Sério? Isso é novo pra mim. Ah, por exemplo, tem um... Até no Twitter, Tumblr... Pô, por exemplo, eu tenho um casal que curte, né, essa coisa de voyeurismo e tal. Eu acho que eles não chegam a praticar swing, mas que eles são ouvintes, por exemplo, do Weird Geeks, que é o arroba... Eles são, mas tipo... a gente pode falar deles? Não, depois corta. Não, tô falando só pro editor saber, porque senão ele coloca. É, se eles não quisessem ser revelados, eles não criavam um Twitter, sabe? Não, tudo bem. Fala aí, então... depois a gente corta. Não ouvi, mas então, tudo bem. O arroba... Então assim, eles compartilham, eles têm um Tumblr, eles compartilham foto deles, e eles, trocam ideia com a galera e são pessoas normais, ouvem podcast, curtem jogar videogame entre eles, sabe? Então assim, existe muita gente, as redes sociais fez com que também esse grupo se aparecesse mais, né? Não só, por exemplo, a partir do momento que a internet chegou, ela trouxe tudo, pornografia, mas também ficou muito mais fácil você ter acesso a, sei lá, pedofilia, ou achar um pedófilo ficou muito mais fácil, e também pessoas que curtem, sei lá, voyeurismo, elas também ganharam uma ferramenta mais pra isso, né? Não é porque você, o conteúdo é pornô que não deixa, que deixa de ser um conteúdo, né? É isso aí. Uhum. Eu acho que é válido, cara. Se tem gente que não gosta de podcast, tem gente que não gosta de pornografia, sei lá, sabe? Eu acho que é complicado essa discussão também, até onde deixa de ser conteúdo ou começa a se tornar um conteúdo válido, sabe? Acho que o que vale é ser feliz. O senhor Gabriel, ele não disse qual que ele se identifica aí. É com a minha esposa aqui do meu lado. É, então, ela curte feliz, tá olhando ele, né? Vamos fazer o seguinte, é fantasia sexual, sim ou não? Sim, sim, lógico. Masoquismo? Não. Pedofilia? Pô, pelo amor de Deus. Por dentro gritando, né? Patrícia? Não, pé lembra chulé, não tem como não. Sadismo? Voyeurismo? Óbvio, é o básico. Isofilia? Mano, não. Silêncio constrangedor. Opa, não. Demorou pra responder, é porque comeu nariz de vaca. Caralho, nariz de vaca? Eu sei que depois desse cast nunca mais eu vou ver podolatria com a mesma forma que eu vi antes. Agora eu vou imaginar o pé da avó do Tato. Com certeza. O pé da avó do Tato estará nos nossos sonhos a partir de hoje. Nossa, cara, vamos mudar de assunto, sério, tá me dando uma tristeza. Tato, o que vocês acham, sei lá, por exemplo, de necrofilia, né? É, eu ia chegar lá. E esses extremos absurdos que são o famoso... Eita, perdão, desculpa. Não, tomei esporro da patroa aqui, tô falando muito alto. E você gosta de tomar esporro, tipo um fetiche, assim? Porra, direto, meu irmão. O quê? Ela vem me dar esporro. cara. É, entendeu? não vamos dar gênero, esporro e esporra. Ah. Verdade, desculpa, mano. O negócio que esporra nele também. Pô, e no fundo é tudo a mesma coisa, né? Jogou na cara. Não, é tudo a mesma coisa, ou você cospe ou engole, né? Agora, só de raiva, você vai falar isso aí, Ira. Eu não vou pronunciar, por favor. Cospe ou engole? Não, tem que falar não, assim. Eu cospe ou engole. Isso. Ou munhá, né? Ou você fala que nem munhá também, pode ser. Você vira pro cara e fala, antigos espíritos do mal. O cuspo Angola. Ai, ai. Aqui, e esses mosquetices mega bizarros que a gente ficou zoando aqui o tempo todo, de o necrofilia, o tera... Caraca, esse é novo pra mim. Teratofilia. Pessoas deformadas, meu pai do céu. Isso, cara, eu curte... não conhecia isso, não. Eu não conhecia, prazer com pessoas deformadas. Isso, por exemplo, eu já vi uma... com pessoas amputadas. Aí vai, esse climasfilia, que é prazer em tomar bebidas alcoólicas pelo... Ah, que legal. Pelo Chibiu. É, ele gosta... É, velho, dizem que dá um barato louco, né? Dizem, né? Fisiologicamente falando, é porque ele não passa pelo filtro do rim e do fígado. Sim, é direto. Né? Sim, absorção pelo... Aí tem um bagulho cavalado. Não, gente, como que acontece isso? Eu não entendi. Ah, sabe quando a pessoa fala assim, você quer vodka? O cara fala, fecha a vodka no seu cu, cara. A pessoa faz, na verdade, um enema alcoólico. Isso. Porque no ânus existe uma grande quantidade de terminações nervosas. Assim como caras que são viciados, pessoas que são viciadas podem cocaína, quando começam a perder a cartilagem, começam a cheirar cocaína pelo ânus. Você introduz um pouco de cocaína no ânus e dá o mesmo efeito, porque pela quantidade de terminações nervosas o corpo absorve. É o único jeito de você morrer alcoolizado, porque você para de beber a hora que você tá capotado. Agora, através de um enema alcoólico, não. Você pode... Se você desmaiar com a garrafa no rabo, a garrafa vai continuar passando bebida pro corpo. Você pode morrer de bebida alcoólica. Caralho. Não, é sobre de tomar drogas, assim. Eu já tinha ouvido falar até de vários ícones, astros, né, da música, que já aconteceu isso, mas eu não sabia que também se fazia isso com álcool, e muito menos com... Isso tem virado moda, sabia? Sim. Moda? Sim, moda, cara. Moda entre fraternidades, né? É isso aí, de você fazer essas coisas de festas, né, em fraternidade. Enfiar um funil. É isso aí. Tá zoando, sério mesmo, um funil? Fazer a galera tomar pelo rabo, né? É, cada um tem o seu gosto, né? Eu na minha época de festa de faculdade, eu curtia transar, né? E tem esses dois que eu nunca entendi o que leva a pessoa a fazer isso, que é ter prazer em ingerir urina e comer fezes. Totô. Já eu disse que eu sou que, contra... Só uma coisa. Olha isso aí que eu vou mandar agora. Não, não, não, tô com medo. Cagando ouro, já gostei. Né? Só o nome já é um pílula de 24 quilates permite aos associados de luxo fazerem cocô dourado. Nossa. Oh, que bonito. E aí? Cara, é sério, eu nunca entendi o que leva, o que... Da onde que veio isso? De por que que você tem essa coisa de ver a pessoa mijar ou cagar e sentir tesão nisso? Você sabe o que eu acho? A pessoa não passou da parada. É foda, cara. Eu acho que é mais que isso, cara. Eu acho que é o seguinte, tem pessoas que elas gostam do corpo humano da outra pessoa, sabe? Elas gostam do corpo da pessoa. Então elas chegam a um ponto em que elas querem tudo que o corpo tem, entendeu? O caso mais comum assim é a pessoa que engole, por exemplo, engole porra e tal. Só que tem algumas pessoas que chegam a um ponto em que elas querem... Mas isso é aceitável pra mim. Então, sim, isso que eu tô falando. É obrigatório, não é? Na boa. Eu não ia falar, mas já que você falou, eu acho obrigatório. Até porque não tem outro jeito, né? Não sei se tem, né? Não, é uma demonstração de carinho única pra mim. Sim, exatamente. Agora, pra algumas pessoas, isso talvez não baste, entendeu? Talvez Entendi. Ela precise demais. Precisa beber o xixi da pessoa, comer o cocô da outra pessoa, entendeu? Às vezes só engolir, pra mim já é suficiente, mas. Não eu engolir, no caso. Cara, essa ficou Eu entendi. Já foi. Tamo junto. Nem tanto. Nesse caso, não. É, mas às vezes a pessoa, ela não só comer, mas ela gosta que, sei lá, ela gosta que jogue em cima dela pra ela se ver. Sim, exatamente, ela gosta dessa sensação. É estranho, mas como isso é uma coisa engraçada, né? O sêmen, tudo beleza. A urina, não. A gente, não. É, a gente faz como é, sujo, é porque né? O sêmen, ele vai trazer a vida, né, velho? O corpo tá jogando lixo fora. É lixo. E outra, e o sêmen também, ele é resultado daquela relação sexual, né? Sim. Vocês conquistaram... uma coisa é totalmente diferente da outra. Conquistar aquilo juntos, Maurinho foi poeta, né? Vocês conseguiram conquistar aquilo juntos. É, vocês chegaram aquilo juntos, foi o resultado do amor. 5 minutos de fricção, vocês conquistaram aquilo juntos. Ah, velho, mas... Alguns antes, outros depois, né? Vocês nem sempre estão juntos. Isso é um mito que a criançada tem que já pegar, né? Nem sempre vai junto, isso é difícil acontecer. E 99% das vezes. Exatamente, quando acontece, valorize. Tira foto pra lembrar do dia. Não é da pessoa, não. A química ajuda, mas não é da pessoa. Tem vezes que vai, tem vezes que não. Então, assim, fica a dica. Faz parte da aventura. Exatamente. Então, eu acho que nesses casos de beber urina e comer fezes, é exatamente isso, entendeu? É essa parte do, entre aspas, assim, grotescamente dizendo, o engolir sêmen elevado ao extremo, né? Enésima potência. Agora, então, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Toda vez que você pergunta pras pessoas, no amor vale tudo, entre 4 paredes vale tudo. É verdade. E se a pessoa, você não curte, por exemplo, que mijem em você, mas se, velho, a pessoa que você gosta, que tá ali do seu lado, que você ama, é sua companheira ou seu companheiro, depois de 5 anos de casado, vira e fala, chega pra você e fala, meu maior tesão é, eu quero que você mije em mim, eu desejo isso. Exatamente. Porra, e aí, não, velho? Não, você fora falar de cogitação. Não sei. Não, eu consideraria a ideia. Olha a parada, o Tato falou, você tá 5 anos de casado, semana que vem eu faço 4 de casado. A merda. Ele falou isso. Faltando um ano aí. Louco pra dar uma mijadinha. Vou até falar que eu tô no grupo do Mauri, eu relevaria, cara. Tipo, vamos conversar então. Que é o... Pelo menos conversar, não, tá? Tipo, não, realmente. Você nem precisa conversar, cara. Mas será, cara? Você tá lá no meio do. Ah, não, tipo, nunca... Aquele dia não faria. É. Mas vocês parariam? Por exemplo, você tá lá, aí a pessoa simplesmente começa a fazer, cara. Não, mijar em mim, não. Começar a fazer, eu viro sadismo na hora, velho. Simples assim, velho, porque é desrespeito. Eu viro no sadismo, não é no Jiraiya. Exatamente, eu viro no sadismo na hora, velho. Ela pede, sei lá, pra eu mijar nela, defecar nela, eu pararia. Não, defecar eu não consideraria. Defecar pra não, você defecar, falar, é. Velho, desculpa, mas é too much pra mim. Defecar não rola. Não, consideraria. Tipo, a gente conversa. Vale se eu fizer antes, aí eu saio do banheiro, você vai lá e consome, beleza. Só escova os dentes. Precisa ser direto? Não sei. É tipo fazer um exame de urina pra onde. Magicamente, você não sabe pra onde foi. Mas assim. Não, vai pro seu nível de aceitação. Como a gente tava falando daquela hora, o que, que cada um aceita mais? Meu, não adianta o que você aceita hoje, daqui 5 anos, você aceitar ou não. Vai ser a mesma coisa. Sim, é do momento. Eu acho que vai tudo da pessoa que tá do seu lado. Porra, às vezes a pessoa realizou a sua fantasia. E ela vira e fala, minha fantasia é essa, velho. Porra, Mauri, mas, cara, não importa. Então, é que tá... Mas eu concordo com o Mauri, cara. É 1-1, velho. Mas assim, eu consideraria, então, né? Então, vamos mudar a situação. Vamos colocar uma situação um pouco mais agressiva para os homens aqui. Arranca seu braço fora. Vamos lá. Ela fez homenagem a Truá com você. Ah. Beleza? Uma coisa que, velho, você tem que considerar. Que é uma coisa que valiosa. Sim. Ok? E aí ela quer te comer. Ela não quer te ver ontem, ela quer te comer. Velho, isso geraria um vibrador pra ela, né? Não, uma cinta caralho. Ela quer vestir uma cinta caralho. Ela tem caralho. Se aquilo vai gerar prazer pra ela, se realmente é aquilo que dá prazer pra ela, cara, eu considero a possibilidade, eu não tenho problema com isso não. Isso não vai me deixar menos homem. Não vai, eu acho que não vai. Não. O que faz de você gay é você gostar das pessoas do mesmo sexo. Sim. Ponto. Não tem problema com a possibilidade. E vocês? Acho que depende do nível de aceitação, como eu falei. Por exemplo, se ele vai lá e faz uma fantasia que eu queria, a gente conversou antes, eu expliquei, eu gosto disso. Mas se depois de 5 anos ele vem e me pede pra eu comer cocô, por exemplo, não. Mas ele pediu pra você comer ele, beleza? Não. Tá, e se ele pedir pra você bater nele? De verdade. Tô testando a ira, vocês estão vendo. Bater no cara tem que faltar um trabalho. Tem que faltar um trabalho. Pra você pegar e, tipo, apagar um cigarro no saco dele, entendeu? E aí? Nossa, caralho, Gabriel, você é muito agressivo, muito. Mas que isso também, né? E aí? E agora? Que dó, tomar um cacete, né? Tomara que esses quatro anos dure bastante aí, velho. Que hora que chegar no cinco, sua esposa tá lá cadaço. Tem que fazer tudo, né? Eu acho que assim, se for uma fantasia que não me agrida, beleza. Que não vá me agredir fisicamente, eu tô falando. Eu não teria problema nenhum. Mas você não acha que uma fantasia que te agrida psicologicamente não é muito pior? Às vezes não. Depende do que vai me agredir psicologicamente. É, vamos ser sinceros agora. Vamos, já que tá, né? Você tá, já tá na, pauta, na parte da pauta que é fetiche dos convidados. A gente tá segurando isso, a gente cita, João. Cita assim, até. A grande verdade é que ninguém fica só no papai no ponto. Você pode não falar seu fetiche pro outro, mas ninguém fica só no papai e mamãe. Ou tem alguém que fica. Tem alguém que transa parado. Por favor, fica, né? Por favor, né? Entendeu? Porque senão você tem problemas, né? Se a pessoa falar que fica no papai e mamãe, tem problemas. É isso aí. Então, a não ser que você seja jovem. Sei lá, tenho 16 anos, comecei minha vida sexual, 17 anos. Assim, né? É, você vai começar pelo começo. Seja evangélico. Não, você começa. E aqui não tem beabá. Ninguém. Não, na verdade, acho que é a primeira vez, cara, eu transei meio que nem filme pornô, cara. É porque a referência. São referências, que você tem, né? É, você levanta até a perninha pra câmera pegar por baixo, sabe? Só que não tem câmera. Você não coloca tudo, né? Coloca só metade pra câmera aparecer. Mas e aí, ninguém vai falar nada? Vai ficar esse silêncio aí? A pergunta. Então eu vou falar a minha. Vamos lá. Vou falar a minha. Que eu pratico e o que eu gostaria de fazer. Eu gosto de fantasias sexuais. Então eu pratico fantasias sexuais. Eu me fantasio. Então eu já me fantasiei de colegial, personagem de anime. Ouvinte, não for. Tira a mão daí. Não, deixa ela terminar. Não imagine a ira. Eu me fantasio de personagem de animes, com peruca e tudo. Nossa. Isso dá uma grana em alguns produção, lugares. Produção. Eu faço uma produção. Eu tenho prazer em me fantasiar pro meu namorado. Ah, então você curte se fantasiar, não necessariamente ele tem que se fantasiar. Eu curto me fantasiar pra ele. Você já se fantasiou de quê? Vamos lá. De colegial. Padrão japonês e de uma ou padrão personagem. Padrão não, japonês não, ou americano? Não, ele tinha. Tentáculos ou... É o padrão japonês, ele aparecia com tentáculos na mão. Não, essas bizarrices não. Tô falando de fantasias comuns. Porque a galera tem que puxar a piada, né, normal. É, e assim, eu gostaria de fazer o voyeurismo e talvez o sadismo, até um limite. Então, eu gostaria de ser amarrada, por exemplo. É, do a dominação, também. Né? Isso, de amarrar também, mas assim, num limite, sem violência, sem para que eu possa trabalhar no dia seguinte. A palavra-chave é Alabama. Falou Alabama, para. Podia ser pior, né, mano? Não, Alabama, uma coisa que você não vai falar normalmente. A não ser que você falar, eu vou pro Alabama, vou levar meu bandolim. Não é uma coisa normal. A Ira falou, agora eu vou falar também, cara. São então, primeiras assim, meninas, vamos lá. Tomar no meio do seu cu, pra começar. Acho que, assim, vale falar o que já praticou, né? E aí depois as que poderia achar legal. Assim, eu já pratiquei sadismo. Sim, mas você recebendo ou dando? Não, assim não seria masoquismo, eu pratiquei sadismo, eu já bati. E não é tapinha é pra moça. Uhum. Sim, eu já bati de for real. Entendi. De faltar no trabalho no dia seguinte. De faltar no trabalho no dia seguinte. Só gosta. Pra mim foi uma situação muito estranha, porque eu fui colocado numa situação dessa, que a menina pediu assim, eu, beleza, tá pedindo a mão. E aí, não. E ó, gente boa, né? Cara, só tá não. Foda quando você acerta. Pior que eu não sei mesmo. Eu chutei não, assim não. E não foi com uma menina só que eu passei por isso. É, que ela realmente gostava daquilo. Então, assim, eu pratico numa boa, cara. Pra mim não tem big deal nenhum. Voyeurismo também, tipo, de boa. Fantasia sexual, nunca achei nada que fosse primeiro. Nunca achei nada que falasse, caralho, que primeiro. Não, nunca. Nunca. Podolatria, todo mundo já sabe que podolatria eu lembro do pé da minha avó e esquece. Tá, não é pra falar o que não fazia. É que eu tô olhando a lista. Então, tá. Necrofilia, não. Porra. Eu não podia perder a piada. Mas pra mim, assim, cara, tipo, voyeurismo, sadismo, tipo, já realizei. Fantasia sexual tem que ser uma coisa muito específica, cara. Nunca... Mas você não se fantasiaria pra alguém? Ah, fantasiaria. Eu ia achar meio ridículo. É verdade, isso aí. Eu não sei. É meio constrangedor. É cara. Meio constrangedor. É meio constrangedor. Você já admitiu em algum podcast que se vestiu de policial? Sim, sim. Foi pro ar o podcast? Foi pro ar. cara. Porque alguém já ouviu e já comentou comigo isso fora do ar. Sim. E, sei lá, eu me senti um pouco constrangido. Óbvio que depois você se solta. Depois de tomar umas três caipirinhas, você tá bem solto. Mas depois de tomar três Viagra, você tá bem solto. Não é foda, cara. Você fica um pouco constrangido. Mas não, é bebê pela boca ou por aquele enema? Não, pela boca. Porque eu queria um resultado contínuo e não imediato. Mas tem coisas que são legais também que estão fora da lista, né, cara? Tipo? Não vou falar. Não, desculpa, tem, sério, tem limites. Tem só as cinco limites. Aqui, fala aí. Não, tem limites. Começa com X e termina com meio. Me fudendo. Caralho, isso é uma coisa que eu acho muito estranho. Uma pergunta então, Tato, pra você. Você faria fisting, cara? Se eu faria fisting na menina... É, ou no menino. Não, no menino de poder, né? Você tá louco, eu não consigo pensar na possibilidade de me aproximar de um ânus masculino. Não consigo visualizar isso. Uhum. Com pelos, hein? Mas eu acho que faria, eu praticaria. Assim, apesar de ser meio estranha a situação. Mas eu acho que faria. Você não faria, mãe? Eu acho que eu faria. Vocês fariam fisting? Acho que sim. Sim. Pra quem não sabe o que é fisting, é a introdução de... Vocês viram que eu... Metade do braço. Vocês viram que a única pessoa que falou não foi a Ira, né? Não, mas ela pode praticar no namorado dela, que é o problema. Sim, ou numa homenagem a Troá. As pessoas se fecham para as possibilidades, né? É verdade, o mundo tá aí para se gozar, gente. Então assim, dessa lista, por exemplo, eu já fiz fantasia sexual. Cinco desses itens. Maurício tá ganhando a lista. Fiz fantasia sexual, tanto me vestindo quanto recebendo, né, a menina de fantasia. Sério, qual foi a fantasia mais legal que você já recebeu? Cara, ou todas você achou ridículo? Não, achei legal, cara. Todas as vezes que eu consigo imaginar uma coisa dessa, me dá vontade de rir. Não, cara, pô. Não que eu possa me surpreender um dia e achar isso fantástico. Professora legal. Professor, tipo, professorinha. É, tipo, ela só tá de jaleco, assim, meia calça e uma fitinha na perna, velho. Foda. Ah, legal. Tipo professora mesmo. É, uma típica professora, né, na imaginação de todo mundo. Ah, é, a professora entra numa sala. É, o professor com o conceito search desativado. Isso. É, então, sei lá, professora, estudante, enfermeira. Acho que foi mais isso mesmo, foi nesse mais básico. Já fiz o voyeurismo, acho bem legal, acho bacana praticar. É, eu gosto mais de ter a sensação de que tem alguém me olhando. Desculpa, eu gosto mais de ver as outras pessoas do que ter a sensação de repente que alguém tá me olhando, do que me exibir pras pessoas, né? Porque tem o voyeurismo, né? Você gosta de ver, tem o exibicionismo, né? Isso que gosta de... E tem a orgia também. Tem orgia, é, mas... Orgia tem... Isso aí é muito bom. Troca de casais, é. Troca de casais, swing. É, porque um é punheta, né? Dois é casal, três é menagem, quatro já é swing, né? E cinco é suruba. Pra cima é suruba. É. Tem isso. É verdade. Tô vendo manual na cavalaria. É manual já. Ainda não, mas você quer saber que eu já tô escrevendo o livro. É um lançamento. Vamos, tá buscando editora. Na verdade, a gente vai lançar pela Nerd Books, né? Tem o protocolo Borrange. Protocolo Suruba. Eu posso dar uma dica pra vocês, como frequentador de Suruba, que a dica é pra você se destacar. Use um óculos de Suruba. Uma gravata, boleta. Se você tem que chamar a atenção das pessoas na Suruba pra elas quererem dar pra você. Você tem que parecer ser especial. Exatamente. Porque lá no meio, cara, todo mundo pelado, você tem que ter algo que te diferencie. E colocar a bunda na parede, né? Pra que não coloque outra coisa nela, hein? Cuidado. Existe uma coisa legal do swing, cara. Ou caso swing, suruba. É que não é não, cara. Isso realmente acontece, assim. As pessoas respeitam muito isso. É melhor que, sei não, lá, uma... Não, tem regras. As regras são muito claras e todo mundo segue e arrisca, cara. É bonito, é importante. Não, existe muito respeito, apesar de parecer engraçado. Parecer uma casa da mãe Joana. É, não, tem muito respeito. Até porque alguém pode se fuder, né? Na verdade, esse respeito é uma coisa muito importante, porque quando toca no sexo é uma coisa que é muito delicada. Nossa, a pessoa pode surtar na, né, mulher, tipo, na pessoa que é casal de outra pessoa, sabe? Tá mexendo com o ego ali, é foda. Você tá mexendo com o ego das pessoas. É complicado. Agora, daqui, velho, dessa lista que eu não sei, eu faria. Os que estão fora da lista. Eu faria sadismo, mas se a pessoa quisesse, não porque isso me traz prazer. Eu fico só na fantasia sexual e no voyeurismo dessa lista. E fora. E fora. Não, eu curto. Não, eu acho bacana, por exemplo. Não, você já admitiu aqui, você sim, já falou. É, eu curto, sei lá, uma casa de swing, eu acho bacana. Não necessariamente trocar casais, mas eu acho legal frequentar esse tipo de ambiente, eu acho interessante. É como viver um filme pornô. Sim, viver um vídeo. Nossa, que saudade, cara, que saudade. Do fantástico ano. Sem critério. Foi um ano bom. Guizão. É, fantasias, eu acho que nenhuma das duas estão aqui, mas a que eu já pratiquei foi homenagem. Olha! E o que eu tenho, que eu acho interessante, cara, é... Dois homens ou com duas mulheres? Duas mulheres. Boa, boa. Assim, na minha opinião, é o melhor dos jeitos. Se eu puder escolher, eu podia. Se eu puder escolher. É, se eu for uma opção, né? É, e eu tenho, assim, eu acho legal e eu gostaria de fazer. É tipo, sei lá, numa praça e todo mundo olhando. Isso, né? Isso. Público mesmo. Vem no meio da rua. Só tirando foto e tal. É, você, você pode fazer isso quase no metrô quando você deve voltar do trabalho, né? É, eu posso fazer em qualquer lugar, né? Mas eu acho legal. Assim. Talvez, não sei se na hora eu tivesse coragem de fazer, mas eu acho interessante. Eu pensaria na possibilidade. A ideia instiga, né? Sim. Mas a ideia é ser o ambiente público ou as pessoas te olhando que você te atrai? O ambiente público. O ambiente público. Ah, mas as pessoas te olhando tem que estar lá? As pessoas têm que estar lá ou não? O ambiente público vazio, tá beleza. Eu acho que já que tá lá, né? É, engenheiro. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você fica nervoso, eu, pelo menos, quando eu fico nervoso, solto piada. E isso aconteceu comigo numa situação dessas. De eu estar transando numa balada. E aí passou um casal e perguntou: você tem camisinha? Eu falei: não, mas se você arrumar, me arruma uma também. É, adolescência, né, cara? Adolescência. Adolescência, tipo, há 2 meses atrás, né? isso foi no Clube Águias com a navalha na carne. Como o Guizão falou, fazer com duas, também foi, não foi assim. Eu não sei se eu tava bêbado demais, ou se elas estavam bêbadas demais, mas eu esperava mais, sabe? Sério, cara? Vou te falar, no meu caso também não foi bom, não, mas foi por questões de relacionamento. Entendi, tipo, ela deixou você mijar nela, ela falou, agora eu quero homenagem pro ar. Não, basicamente, eu até contei isso no podcast do Smoke, mas foi basicamente eu com a minha com a namorada que eu, né, ex, assim, que eu gostava, ela e a namorada dela. Entendi. Acho bacana, hein? É legal, cara, isso é bacana. É, mas não foi legal na hora, não. Mas você não... Porque, você achou estranho ver uma outra pessoa pegando a sua mulher? Tipo, é, isso? Tipo assim, eu gostava de uma e ela gostava da outra, entendeu? Tá, então, não. Isso foi uma das grandes tristezas, assim. É, mas isso faz tempo, hoje... Ah, sim, hoje você não se importa hoje mais. Hoje eu ia ter... Entre beleza, né? Não, você se importa mais que o carinho passou. Sim, é, sim. Natural. Mas eu, por exemplo, uma das maiores tristezas da minha vida, uma coisa que eu fiquei gritando no estilo Mark Hamill durante 5 dias, assim, foi quando eu tava conversando com uma ex-namorada minha, na época a gente chegou a namorar a 3, né? Eu, ela e a outra menina. Ah, merda, né? Dessa época maravilhosa. E aí eu descobri que tanto eu quanto a menina gostaríamos de namorar, assim, do tipo sério mesmo. E aí, como nenhum dos dois falou, a gente acabou não namorando sério mesmo. Acabou sendo uma experiência que eu poderia ter levado durante anos. E não. Duraram dias. Ah, cara, eu não sei se eu queria namorar duas mulheres. Mas isso, aos 15 anos. Não, mas não sei nem a curtir tudo que você poderia curtir. Não, lógico que não. Tal, acho que não. É, mas... comigo foi tenso, cara. Até porque eu tinha lá meus 16, 17, acho que eu tava beirando os 18. Esse podcast, né? Não deprimente, a gente tá quase chorando. Não. Mas é que foi uma fase assim, que quando você é moleque, né, velho, sentimento é um bagulho muito mais tenso, né? Você não sabe racionalizar. É, não sabe. Talvez hoje... Eu acho que é muito mais vulnerável, né? É, então, talvez hoje você possível. Acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Sim, sim. Então... Na época foi ruim, assim, mas... Ah, que é moleque, né? Mas foi bom. Então, peraí, tio, é o seguinte, a minha experiência foi bacana, vocês podem só fazer, tá? Não precisa ir na deles, não. Ah, minha experiência foi bacana também, minha experiência foi bacana. É que eu não vou contar por detalhes, por carinho às meninas, é uma questão de bom senso. É porque elas são ouvintes do Paranés. Não. Não é podcast, não que eu saiba, se for, um beijo. Mas não, me liga, solteira. Aquele remember... Todo mundo aqui já falou muito, apesar de todo mundo ter percebido, e o Alexandre provavelmente falou no início, que a luz evaporou da casa dele. E estamos aqui hoje com o senhor Guizão, por favor, jabá. Acesse lá www.grandecoisa.com.br, um site que é bom, mas que também não é lá grande coisa. E a gente também tem um podcast quinzenal, temático. E a cada 2 semanas aí um tema novinho pra você. É, da hora que o nome do projeto novo do Guizão, velho, ele já vem com o spot pronto, né, velho? É, legal, né, cara? É, pergunta se ele tem fetiche por piada ruim, né? Já veio com o slogan, o site que é bom, mas não é lá. Não é, Lopes. Queria agradecer também a presença da querida Ira Croft. Ira, minha querida, por favor. Ela morreu. Bem. Bem, meus queridos, o prazer foi meu. Agora, me responda. Onde que eu jogo isso aqui? Se vocês gostaram de mim e quiserem me ouvir mais um pouquinho, seja para satisfazer o seu fetiche sexual de ouvir a minha voz, vocês podem me encontrar lá no www.mundofreak.com.br e para falar um pouquinho mais picante, vocês podem me encontrar no pussycast.wordpress.com. Uia! Muito bom, muito obrigado. Eu acho que o pessoal preferia o segundo endereço. É, não sei porquê. Não imagino porquê. Pô, na boa, eu tô até emocionado de falar de nome desses dois, apesar de ter gravar com eles ter uma experiência muito estranha. Ah, por que é estranho? A primeira é assim, a primeira vez dói, a segunda dói é gostoso, a terceira só é gostoso. Eu fiquei passando pinto na orelha dele a gravação inteira, ele ficou desconfortável, não consigo entender por quê. Professor Maurício Tato Tacão, muito obrigado pela presença, por favor. Qual o número de abafos você aceita aqui? É dedicado, né? Todos que vocês quiserem, pode falar. É, vocês podem encontrar a gente em weageek.net. O mais adequado desse programa, você pode ser jogosprostitutas.com.br. Sim, é muito mais fácil decorar. Lá nós temos o Weageek Podcast a cada 15 dias. Nós temos também o update gravado toda semana. Com o Weageek é um talk show com temáticas geeks. O update é a sua atualização semanal de tecnologia, onde nós discutimos as notícias de tecnologia do mundo, todas as quintas-feiras ao vivo, todas as sextas-feiras no feed. Isso aí. Nós também temos, professor Mauri, a cavalariageek.com.br, que é a sua loja de camisetas e artigos colecionáveis geeks. É isso aí, temos canecas, pôsteres, é isso aí. E também temos camisetas. Agora... Não, você falou canecas, pô. Não falou canecas. Ele falou camisetas, ele falou camisetas e a minha não chegou ainda, mas já sei que é de qualidade. Aí, e temos também agora o desconto geek.com.br. É verdade, o agregador de descontos e promoções geeks exclusivamente geeks. É isso aí. Impressionante, cara. Inclusive, no dia que esse programa for ao ar, na segunda-feira, se tudo der certo, não atrasar, porque isso acontece na podosfera, a gente entende, não é a vida. Mas no dia que esse programa sair ao ar, nós estamos com uma categoria exclusiva no Desconto Geek, só para presentes de Natal e final de ano, para você tanto dar de amigo secreto, quanto presentear a pessoa que você mais ama. Então tem assim, de DVD e livro até televisão. E sempre são produtos com desconto, hein? Estão com desconto aí na web e-commerce. Exatamente. Falou tudo, Mauri? Falou tudo. Então, arroba professor Mauri. Arroba Tarkan. Pô, isso não falou tudo, e decorou o texto muito bem. É porque a gente fala sempre, né? Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi muito bacana. O Alexandre, eu sei que ele deve estar em casa muito puto, quer dizer, muito agradecido por vocês estarem aqui gravando comigo, entendeu? Eu que é isso, cara. Posição aí. Cara, muito obrigado por tudo. Obrigado, Vira. Obrigado, Visão, professor Mauri, Tato. E, pessoal, é isso aí. Continue sempre por aqui. Ouçam o Parolando quando sair. E lembre-se sempre de que é perigoso ir lá fora e cuidado com a grama alta. Ih, a podcast errado. Pithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Carter, Deuteronomy. It all started with the Big Bang.